no livro de Mateus, Evangelho, segundo Mateus. Quanto você acha aí, Evangelho segundo Mateus? Há 20 anos, eu tinha um problema grave nas minhas costas. Isso me impedia de trabalhar, de conseguir e de produzir da maneira necessária para o meu suprimento. E um dia eu estava na lavoura e conversando com uns homens que na verdade não tinha honestidade no seu coração. Certamente não havia honestidade. Porque colocaram para mim que seria mais fácil ganhar as coisas ou ludibriar o dono da fazenda. E eu mesmo declarei, se eu quisesse fazer algo errado, eu poderia pegar um bloco de papel, uma caneta, como eu já trabalhei com isso quando eu estava na impiedade, eu ganhava em torno de R$50 por dia, fazendo o jogo do bicho. Eu poderia fazer isso. Mas eu não faço porque eu sirvo um Deus que tudo pode, tudo conhece e tudo sonda. As pessoas olharam para mim e disseram, isso é bobeira. Você está bitolado, você está com a mente turbada, você está virando é religioso. Ele disse, eu procuro andar com meu coração correto diante de Deus. Eu procuro honrá-lo porque eu sei que é um Deus que honra. E para vocês terem absoluta certeza, eu há 20 anos tomava um remédio chamado diclofenato para aliviar as minhas fortes dores lombares. Dores terríveis que já estavam quase me impedindo de eu trabalhar. Mas, um dia eu estava aqui na igreja e eu recebi a oração de um membro, de um obreiro aqui da igreja. Ele colocou a mão nas minhas costas e toda a dor foi cancelada. Não tomo mais remédio nenhum. Então é por isso que eu não desonro esse Deus e eu procuro fazer as minhas coisas. Por isso que hoje eu tenho trabalhado. E hoje eu tenho buscado o pão de cada dia e as minhas costas hoje também declaram glória a Deus. Esse é o testemunho do nosso recepcionista, o Aparício, que recebeu esse milagre nesta casa, em nome do Senhor Jesus. Glória ao nome santo, aquele que é digno de louvor e honra e glória. Ele continua curando, meu irmão. Tenha fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mateus capítulo de número 1, a partir do versículo 18, você encontrou? Mateus capítulo de número 1, a partir do versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, algumas versões coabitarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Glórias a Deus. E dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Diga comigo, Emanuel. Diga Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, pôs-lhe por nome Jesus. Amém, meus irmãos? Palavra maravilhosa do Senhor. Vamos colocar as mãos, vamos pedir que Deus fale conosco através da palavra. Essa noite especial, oh poderoso e santo Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, tu reinas ainda hoje. Senhor, tens curado, tem manifestado o poder. Senhor, tem manifestado através, Senhor, do oxigênio que nós respiramos. Senhor, sentimos quando nós andamos, sentimos, Senhor, quando amanhece o dia. Senhor, pela provisão e pelo alimento que tem nos dado. Mas te peço hoje, Senhor, que venhas a revelar-te à tua igreja, através da tua palavra. Senhor, tu és Emmanuel, Deus conosco. Sê conosco na palavra, sê conosco, Senhor, nesta ministração. Fala aos nossos corações, para que possamos crescer em ti e aprofundar, Senhor, no conhecimento e na tua luz, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra do Senhor essa noite. Diga um aleluia, diga glória a Deus. Dê uma palavra de adoração, dê uma palavra de louvor ao Senhor. Eu li com você Mateus, capítulo de número 1, versículo 18 até o versículo 25. Uma porção muito conhecida. Por que, presbítero? Você leu essa porção? E sobre o que nós vamos falar essa noite? O título dessa mensagem é A Importância do Nascimento de Jesus. Historicamente, nós não podemos definir qual a data que Jesus nasceu. É muito improvável, pelas características do nascimento de Jesus, que tenha acontecido em dezembro. É bem improvável. Mas, tradicionalmente, desde a Idade Média, se tem celebrado este dia chamado Natal. E eu sempre aproveito nos cultos de final de ano de relembrar essa data. A bem da verdade, nós não devemos lembrar o nascimento de Cristo somente neste dia. Como também, nós não relembramos a morte e ressurreição de Cristo somente na Santa Ceia. Jesus sempre nos ordenou fazer em memória dele, que a vida dele estivesse presente em nossas vidas. Que o viver e a sua história fosse uma realidade cotidiana. Por isso que dos 10 mandamentos, foi um abolido justamente pelo seu cumprimento, que é o guardar do sábado. O sábado foi dado como uma sombra, uma figura do que haveria de acontecer. O sábado, ele não é moral. Na verdade, ele é um cumprimento da obra de Deus. Deus disse que para se guardar esse dia, para que se relembrasse o cumprimento de sua obra, ele o santificou e separou como um dia do descanso. Então, ele não tem um preceito moral nele, ele tem um preceito de promessa, descanso. Jesus, quando vem e encarna, Deus encarnado, o Verbo se faz carne, ele se apresenta como um sábado, de modo que todos os dias para nós passam a ser sábado, dia do descanso, dia do favor, dia da graça. Então, nós estamos num tempo sabático, tempo de descanso do Senhor. Mas eu quero que você atente, que você foque no que eu quero te dizer, porque tem sido manchado o nome de Jesus. Satanás, ele é ardiloso. Ele tem uma estratégia, e a estratégia dele é isso. Eu não preciso que você me adore pessoalmente, desde que você não adore Deus. A estratégia dele é bem clara. Você não precisa me adorar pessoalmente. O maior intuito de Satanás não é receber a adoração, é desviar a adoração de Deus. Diga para o irmão lá, o maior intuito de Satanás não é receber adoração, diga antes desviar a adoração de Deus. Se nós perguntássemos hoje para algumas pessoas que estão aí fora, o que representa Natal? Você receberia uma série de considerações. Uns diriam que época de ganhar presentes, outros diriam que era uma época de curtir, de beber, de rever a família. Outros diriam, principalmente as crianças, época de ganhar presentes. Outros diriam época de vestir-se de Papai Noel ou ver Papai Noel, época de fazer árvore de Natal, época de colocar luzes, época de observar luzes, época de comer comida especial. São diversas considerações que você viria, mas bem poucos citariam uma comemoração do nascimento do Senhor Jesus. Por isso que eu quero falar da importância do nascimento dele. O que é Natal? Natal representa o nascimento de Jesus. Esse é o título que foi estabelecido. Se escolher um dia a casa, eu não sou contra, eu sou a favor. Vamos fazer uma comemoração especial? Vamos fazer. Mas que pelo menos seja devidamente colocada e devidamente feita a homenagem ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Jesus nasceu, presbítero? Sim e não. Jesus é um ser único. Ele foi um ser único porque ele viveu duas naturezas. Ninguém até hoje compartilhou isso, de ter duas naturezas. A natureza divina de Deus e a natureza carnal do homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação, e houve uma encarnação de Jesus. Não existe reencarnação. Isso é um dogma barato do Espiritismo. Em Hebreus 9:27 diz a palavra de Deus: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então o homem não reencarna. Nós temos só essa vida. Por isso que eu digo para vocês que a tua adoração, o teu relacionamento com Deus, o que você quer viver, viva nesta vida, meu irmão. Seja um adorador nessa vida, seja um servo nessa vida, seja um obreiro, seja um cristão nesta vida. Não haverá uma outra ocasião, e ninguém pode se purificar a si mesmo, porque diz a palavra de Deus que as nossas maiores justiças, as nossas maiores coisas boas perante Deus são consideradas trapos de imundícia. Quem poderia chegar diante daquele que é santo, santo e santo? Aquele que é puro, puro e puro. Esse texto que nós lemos fala da história do nascimento de Jesus. Mas hoje se honra muito mais o homem barbudo, de roupa vermelha, de bota e de saco atrás. Quem que é esse homem, você sabe? Papai Noel? Quem é Papai Noel? É um ícone. Uma mentira idealizada, colocada por tradição dentro da cabeça dos homens. Na verdade, se você não sabe, isso não representa Jesus. É uma tradição de um santo católico chamado São Nicolau de Mira, um homem que nasceu provavelmente na Turquia e que tinha, como outros tantos, fama de fazer caridade e por isso se tornou melhor do que outros. A palavra de Deus diz que perante Deus todos nós somos iguais, pecadores. São puros. Só um digno, só um deve receber a adoração, só um é criador, os restantes são criaturas. Mas presbítero, eu não sabia que fazer uma homenagem a um santo é errado. É, meu irmão, a palavra de Deus é categórica, não se deve adorar senão a Deus. Quando João recebe o arrebatamento em Apocalipse, e ele vê a visão da glória, ele vê, né, as visões do futuro, e o coração dele começa a ferver e ele cai prostrado diante do anjo que lhe está mostrando. O anjo lhe chama a atenção: não faça tal coisa, porque eu sou conservo, ou seja, sou servo idêntico a você. Adora a Deus. E nós precisamos entender isso, meu irmão. Porque senão nós começamos a colocar ídolos dentro da nossa casa, inocentemente. Você colocaria a imagem de São Cristóvão dentro da tua casa? Não? Você colocaria a imagem de Santa de Virgem na sua casa? Não? Então não, você não tem motivo para colocar a imagem de São Nicolau, mesmo que seja bonitinho, de barba, chapéuzinho, gol, no saco atrás. Que Deus te dê mesmo de sabedoria para você discernir as coisas. Nós devemos separar as coisas. Meu irmão, tradição por tradição, agora mesmo nós ficamos tradicionais. Não tem problema, lógico que tem problema, meu irmão. A palavra de Deus diz que o ídolo não tem força nenhuma, mas por trás de cada ídolo há um demônio. Você sabia disso? Ele não tem poder nenhum, mas ele é uma entrada para demônio mensageiro na sua vida. Devemos ter referências. Se você tem na sua casa, tira. Em nome do Senhor Jesus. Não dê lugar ao diabo. Isso eu estou te instruindo. O que, que a palavra de Deus declara nesse texto? Na verdade, ele fala de uma série de títulos. Nós vemos alguns títulos nesta pequena porção da palavra de Deus. Nós vemos o título de virgem, de noiva desposada. Nós vemos o título de marido ou noivo, José. Nós vemos o título de mensageiro ou anjo, aquele que dá o recado. Mas também vemos o título, alguns títulos de Jesus. O seu nome e dois títulos dele: Cristo e Emanuel. Diga comigo: Cristo, Emanuel. O nascimento de Jesus gerou uma saia justa no relacionamento de José e Maria. Uma situação inimaginável. Era comum que quando um casal se noivava, passava entre 10 a 12 meses antes de contrair oficialmente as bodas de casamento. Viu, meu irmão? Esse é o padrão. Um ano. Você que vai enrolar a minha irmã 3, 4 anos, dá uma lida na Bíblia, viu? É, máximo. Se conhecer. Mas, diz a palavra de Deus que o anjo aparece a Maria, ele declara que a sombra do Onipotente te cobrirá e serás mãe. E assim aconteceu. E ela sentiu que havia um ser dentro dela. Mas, uma mulher naquela época, meu irmão, ela está numa situação muito perigosa. Porque se uma mulher, ela engravidasse e ela não fosse casada, ela poderia ser apedrejada pela lei mosaica. Ela poderia ser morta por causa disso. Mas Deus, que conhece todas as coisas, ele escolheu uma mulher mansa e sábia. Mas diz que José também era um homem justo diante de Deus. Uma pessoa que respeitava e tinha um temor de Deus. Ele não entendeu bem no primeiro instante. E ele ficou numa situação embaraçosa. E ele tentou não envergonhá-la publicamente, diz a palavra de Deus. Ele tinha duas opções. Ou ele fugia e sumia, para ele ser o cara errado da história, porque ninguém ia entender. Ou ele daria uma carta de divórcio para ela, como uma rejeitada: eu não te quero mais. Ele tinha essas duas opções para se fazer. Ele entendeu, mas ao mesmo tempo não compreendeu. As coisas de Deus são assim mesmo, irmão. Nós entendemos como que a palavra é, mas começamos a questionar algumas coisas e começamos a duvidar e começar a colocar minhocas nas nossas cabeças. Começamos a achar coisas estranhas. Foi mais ou menos assim que aconteceu com José. José está dormindo e antes de dormir ele está pensando com os seus botões. Pô, como é que eu vou fazer? Eu abandono essa mulher, eu fujo daqui, deixo ela aí. Todos pensam que eu não valho nada e a mulher fica aí. E eu que saí com o nome ruim, como eu tivesse engravidado ela. Eu lhe abandono e vou embora. Mas disse que um anjo apareceu para ele também. E da mesma maneira que tinha aparecido para Maria, porque Deus sempre aparece na vida tua. Ele sempre tem uma resposta para as nossas orações. Ele disse: não deixe a tua mulher. Porque o que está sendo gerado dentro dela é de origem divina. E ele, como chefe da casa, e é tão lindo isso aqui, meu irmão, que a Bíblia não declara categoricamente a descendência de Maria. Supõe-se que ela também seja da descendência de Davi. Mas a descendência de José é clara, porque havia uma promessa que o Messias seria da descendência de Davi prometido. Então Deus mostra a proporção e o valor que ele tem de uma família. Porque quando José adota Maria como esposa, diz a palavra de Deus, quando se une, passa-se uma só carne. E quando se é colocado o vínculo do casamento, ele aceita ela como uma esposa, embora ele não tenha conhecido ou tenha tido relação sexual com ela enquanto Jesus estava no ventre, mas depois, normalmente, porque Jesus teve irmãos e irmãs, filhos de Maria e José, Deus, ele agrega as promessas de Davi através da figura do pai. A importância que Deus coloca. Quando Deus fala sobre família, sobre homem e mulher, ele está referindo a uma só carne. As promessas estão aliançadas através do pai que era descendente de Davi. Ele não teve relação com Maria, mas por eles terem essa intimidade do casamento, por esse voto de casamento, é agregado as promessas através da figura de José. Isso é maravilhoso. Eu não sei se você parou para pensar, isso é maravilhoso. Diz então que o anjo, falando como chefe da casa, diz para ele: o que está sendo gerado dentro dela é fruto do Espírito Santo. Dela nascerá um filho, e você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará muitas pessoas dos seus pecados. E quando o escritor Mateus está escrevendo, o Espírito ilumina sobre uma profecia lá de Isaías. E ele declara para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta. Ele não cita o profeta, mas o profeta Isaías, que diz que uma virgem conceberá e terá um filho, e seu nome será Emanuel. Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus convosco. E diz a palavra de Deus que José fez exatamente da maneira que o anjo lhe ordenara. Quando Jesus nasceu, se coloca o nome dele como Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Os títulos do nascimento de Jesus. A importância deste homem para nós. Sem ele nascer, não poderia haver morte. E sem morte, não poderia haver restauração. Sem a vida, não poderia haver sangue. Sem sangue, não poderia haver perdão. Sem a virgem conceber, não poderia haver a realização da profecia. Sem a realização da profecia, Deus seria mentiroso. E Deus não é mentiroso. Quando Deus fala, ele tem que cumprir. Se Deus tem falado com você, ele vai cumprir. Se Deus tem dito algo para você, Lucas 21, 33 diz a palavra de Deus: passa o céu, passará a terra. As minhas palavras não hão de passar. Diga para alguém ao lado: passará o céu. Diga assim: passará a terra. Mas as promessas de Deus não passará. A palavra do anjo que veio direcionar a vida de José como pai, ele foi categórico: coloque o nome dele de Jesus. Jesus é uma forma transliterada de se falar Yeshua, a forma do hebraico, Yeshua ou Josué, como nós lemos na Bíblia. Yeshua é o mesmo nome de Josué no hebraico. Nós, pela tradução, falamos Jesus. No grego chama Jesus ou Jesus. Mas o nome de Jesus que nós falamos, ele tem um peso muito forte. Quando um hebreu recebia a ordem para se dar um nome, ou quando ele era do mundo espiritual, essa iluminação, o nome marcava a vida da pessoa. Como Salomão, que foi o homem da paz, filho da paz. Como tantos outros que nós temos marcado que o nome dele era o que ele era. Assim também foi Jesus. O nome dele, Yeshua, é composto de duas palavras hebraicas. A primeira palavra é Jeová, ou Jeová. A primeira palavra que compõe o nome de Jesus se refere ao próprio Deus, Jeová. Significa a tradução eu sou, ou podemos traduzir como o eterno, aquele que tem sido sempre, aquele que é, o que era e o que há de vir. É o que está escrito lá em Hebreus 13:8, mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo que diz o profeta Isaías, Pai da eternidade. O mesmo, o constante, o autoexistente, o eterno. E a segunda palavra é Yasha. A palavra Yasha significa salvação. Ou seja, Jeová, Jeová, salva. A palavra Yasha, ela pode ser traduzida como abrir. Ou seja, aquele que abre os caminhos. Já viu falar que ele abre caminhos onde não há caminho? Abre mares vermelhos. Abre portas e não fecha, e fecha e ninguém abre. Ele abre esperança nos corações oprimidos. Ele abre cura nos enfermos. Ele também pode ser traduzido como libertador. No livro de Juízes, é muito utilizada essa palavra Yasha. Quando o povo era oprimido, sempre Deus levantava um Yasha, ou seja, um libertador, para trazer restauração, para preservar o povo. Eu não sei se você tem esse Deus na sua vida, um Deus que é eterno e um Deus que salva. Um Deus que libera, um Deus que vence batalhas, um Deus general de guerra. Eu estou declarando na tua vida que esse Deus chamado eterno, que os outros esquecem, talvez até você já tenha esquecido. Eu quero te dizer, não esqueça as promessas que ele te fez. Ele sabe exatamente o que ele te prometeu, o dia que ele prometeu, ele declara para você, eu sou Jeová Yash. Aquele que é libertador, salvador, e preservador. A palavra salvação do grego significa soteria. Significa exatamente isso que Deus faz nas nossas vidas. Liberta, preserva e nos guarda. Diz no texto dele também que ele era Jesus, o Deus que salva, mas tinha muitos que tinham o nome de Jesus. O próprio Barrabás chamava Jesus Barrabás. Aquele que foi solto tinha por nome Jesus. Era um nome muito comum. Era como Antônio, Pedro e João. Tinha muitos que tinham esse nome, mas não eram o que o nome dizia. Não eram eternos e nem poderiam salvar nada. Mas Jesus vivia bem esse nome, porque ele sempre existiu. Ele não nasceu, ele nasceu na forma carnal, mas ele era autoexistente. E continua salvando até hoje. Por isso que eu quero declarar maravilhoso o nome do Senhor Jesus. O eterno Salvador das nossas vidas. Que ainda vai salvar esta cidade, que ainda vai salvar a tua família, que vai libertar a tua vida, que vai transformar e preservar o teu viver. Por isso que ele chama Jesus, o Deus que salva, o Deus que vence, o Deus que preserva. Mas diz que ele era Jesus, o Cristo. Yeshua HaMashiach. Ou seja, Jesus, Jeová, Salvador, o Messias. A palavra Messias significa aquele que tem óleo. O que significa ser ungido, presbítero? Ser ungido é ter o selo da aprovação de Deus. É ter assinatura e ter um cheque em branco de Deus. Em quando ele fala, Deus cumpre. Um profeta é ungido por Deus. Os reis eram ungidos por Deus porque Deus colocava autoridade de governo sobre a vida dele. Mas Jesus, ele tinha uma unção tripla sobre a sua cabeça. Ele tinha a unção do sacerdote, sumo sacerdote das nossas almas, Aquele que de uma vez por todas, não com sangue de bodes, mas com o seu próprio sangue, fez a propiciação. O que é propiciação? Ou seja, ele limpou os nossos pecados e nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, porque se o pecado era humano, era necessário sangue humano. A unção de sacerdote também o era. Ele tinha a unção do rei, por isso que ele é considerado rei dos reis, senhor dos senhores. A unção do rei o capacita a ser o grande guerreiro que luta batalhas. Diz a palavra de Deus que ele é rei dos exércitos. Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. No seu currículo não há uma derrota. E eu quero te perguntar, por que há temor no teu coração? Por que há vacilação na tua mente? Se o Jeová que te chama, o Jeová que colocou o selo sobre o teu coração, o Jeová que um dia te ungiu e te chamou como filho, ele continua sendo rei dos reis e senhor dos senhores. E eu declaro que as batalhas tuas são batalhas dele, e ele já tem levantado uma espada de vitória. Diga comigo, Jesus, o Cristo. Diz a palavra dele que a virgem conceberia a profecia e o cumprimento. E ele seria chamado Emanuel. Duas palavras para o mesmo Deus. Significa El, significa Deus forte, onipotente, El Shaddai, Todo-Poderoso. Eu vou falar para você entender o que eu estou falando. Talvez você seja fraco, ou talvez você precise de alguém forte na sua vida. Ele é Deus forte, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus que não perde batalha, onipotente. Mas presbítero, e os poderosos que se levantam contra mim? Vou só te dizer novamente, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente. E quanto à minha enfermidade, presbítero, eu vou dizer para você, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente. E no meu ministério, presbítero, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente. E na minha casa, presbítero, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente. O que que você precisa que eu declaro mais? Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus onipotente. Oh, fraco, oh, cansado, oh, abatido, receba Deus de fortaleza na tua vida essa noite. Deixa vencer o teu coração através do Espírito de poder, e que você levanta a tua cabeça e comece a marchar na unção do Todo-Poderoso. Que consiga prosseguir adiante sobre a unção daquele que não perde batalhas. Em, que é a segunda palavra, Emmanuel. A palavra significa conosco. Mateus 28:20 diz a palavra de Deus. Deus Emmanuel falando, próprio Jesus declarando: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presbítero, eu não tenho absoluta certeza que Deus está comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, vou te ensinar algo. É um princípio bíblico. Deus disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Se a palavra dele, ele não revoga, ele diz que seria dessa maneira. Ele está com você nesse momento. Ele está com você lá na sua casa. Ele está com você quando você chegou, ele está aí do teu lado. E quando você sair, ele continuará contigo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele não disse que você sentiria a glória dele todo momento com você. Mas descanse o teu coração. Deus conosco. Conosco está. Levanta a tua mão e diga: Deus conosco. Diga assim: Deus conosco na minha família. Deus conosco na minha vida financeira. Diga assim: Deus conosco na minha vida profissional. Diga assim: Deus conosco nas minhas enfermidades. Diga assim: Deus conosco em todos os lugares. Diga: Deus conosco nas minhas provas. Diga assim: Deus comigo nas minhas aflições. Diz assim: Deus comigo nas minhas tristezas. Diga assim: Deus comigo nas minhas batalhas. Diz assim: eu não posso duvidar, porque Ele disse que Deus está comigo. Quantos creem que Deus está com você? Se você não crê, eu creio para você, porque Ele está contigo. Presbítero, você pode fazer isso? Eu posso, meu irmão. Se você não crê, eu creio por você. Eu creio que Ele está na tua vida. Eu creio que Ele está na vida do teu marido. Eu creio que Ele está na vida dos teus filhos. Eu creio que nenhuma folha desta árvore cai se Ele não permitir. Eu creio que todos podem se levantar. Ou se você quiser, todos podem te abandonar. Mas Deus conosco nunca nos abandonará. Sabe por quê, meu irmão? Esse Deus que manifestou em carne, Ele veio com uma missão: destruir as obras do diabo. E quando Ele está fazendo a oração pela sua igreja, Ele declara: estou indo embora, mas não turbe o vosso coração. Ele declara em João 14, 18, que não nos deixaria órfãos. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador da minha parte. Ele disse: um igual a eu, que vos auxiliará. E quando você estiver sozinho e triste, Ele dirá: você é amada do meu coração. Você foi escolhido por mim. Você não vai cair, porque a minha mão te sustenta. Que diz para você: o vento pode ser forte, mas o teu barco continua salvo, porque eu estou dentro dele. É aquele que diz assim para você: ah, eu não estou aguentando. Que jornada mais longa. Ele diz assim: olha, o porto seguro já se aproxima e a noite já vem terminando. Você crê que é desta maneira? Diga para o irmão lá: eu creio que é desta maneira na minha vida. Diga assim: eu creio que é desta maneira sobre a tua vida também. Eu declaro que Deus conosco também está contigo. Diga assim: Deus comigo está contigo também. Diga assim: esse Deus que está comigo também está contigo. Dia 24 de dezembro, dia de Emanuel, dia de Jesus Cristo. Diga: glória a Jesus Cristo. Diga assim: louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: eu te amo, Jesus. Diga assim: eu te amo, Jesus. Diga assim: eu te amo, Emanuel. Honre Ele nesse dia, enquanto tem um monte de pessoas que estão se embebedando, estão se drogando, estão curtindo a vida. Eu quero declarar: aquele que nasceu para vencer o inferno, aquele que nasceu e disse que estaria conosco, eu declaro que esse Jesus seja honra, seja glória. Oh Jesus maravilhoso, oh Cordeiro de Deus, oh Filho do Altíssimo, louvado, honrado seja o teu nome. Louvado, honrado seja o teu nome. É dia de Papai Noel hoje, presbítero? É dia de Papai Noel hoje? Ah, meu irmão, deixa São Nicolau para lá. Deixa a criatura para lá. Vamos nos concentrar no Criador. Porque o Criador, Ele pode criar todas as coisas e destruir as que se levantam contra Ele. A criatura não pode fazer nada. Papai Noel, onde está? Ah, mora lá no Polo Norte. E o nosso Jesus? Emanuel, em todo lugar. Diga assim: Emanuel está contigo. Papai Noel anda de trenó, não é verdade? E o nosso Jesus? Ele anda nas asas do vento. E se você crer, sobre as águas. E quem crê nele também anda. Diga assim: o teu Deus anda sobre as águas. Papai Noel, presbítero. Ah, vemos somente uma vez por ano, né? Só hoje. E o nosso Deus? é Jeová chamar Deus presente sempre. O que Papai Noel faz? Ele enche as nossas meias com presentes ou sapatos. Agora o teu Senhor sabe todas as tuas necessidades e supre ela em todos os dias do ano. Isso não é glorioso? O que Papai Noel faz? Ah, Papai Noel desce pela chaminé das casas sem ser convidado. E o nosso Jesus? Antes de você falar o nome dele, ele diz: já estou aqui. Antes de você pensar em falar, ele diz: presente, estou contigo. O que você precisa? Papai Noel nos deixa sentar no colo dele, né? Senta aqui. Mas Jesus deixa-nos descansar nos seus braços. E nunca recusa um ombro amigo quando você precisa lamentar. E nunca deixa uma lágrima sem resposta nas nossas vidas. Papai Noel não sabe o teu nome. Tudo que ele pode dizer: ô garotinho, ô moça, ô senhora, qual que é o seu nome? Jesus sabia o seu nome antes mesmo de você nascer. Salmo 139, que nós lemos, ele fala de uma maneira espantosa: eu fui gerado. Tu me viste meu corpo ainda informe, quando estava sendo gerado no interior da minha mãe. Ele já sabia de você, já tinha decretado você, já tinha falado sobre você, já tinha traçado um plano para você e já tinha colocado no final da linha de chegada: meu filho. Como é que Jesus é, presbítero? Se fosse uma corrida, ele estaria lá na linha de partida. Oh, vai, vai, vai, vai que você vai vencer. Meu filho. E quando você começasse a correr, estaria lá no torcido. Meu filho. Vai lá. E quando você estivesse quase na chegada, ele fala: vem, você consegue. Vem, o lugar é teu. Vem, você tem um prêmio aqui, a taça ali. Ele torce para nós a todo tempo, meu irmão. Papai Noel tem uma barriga grande e balança feito gelatina. Não é? Mas Jesus tem um coração cheio de amor, de graça, paz e perdão para a tua vida. Ele é maravilhoso, não é? Tudo que Papai Noel sabe falar é ho, ho, ho, ho, ho. Jesus declara para você: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Conte as minhas tuas aflições, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. Os ajudantes de Papai Noel só trazem brinquedos, mas Jesus traz vida, consola o nosso coração, apazigua as nossas aflições, reconstrói os nossos lares destruídos, nos promete a vida eterna, nos batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. Papai Noel até nos faz um agrado, mas Jesus dá alegria e força para as nossas vidas. Enquanto Papai Noel coloca presente sobre a árvore, Jesus subiu na árvore e lá derramou sangue e verteu a sua vida para te salvar. Não há comparação, meu irmão. Ao invés de honrar São Nicolau, honra aquele Deus que não tem nenhum outro igual. Isaías 53, a partir do versículo 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de terra seca. Diz a palavra de Deus que ele não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas diz a palavra que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. nós somos sarados. Ele foi ferido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado de uma maneira dura. E eu disse e continuo dizendo, naquela cruz, o que segurou ele não foram os pregos, porque ninguém poderia reter El Shaddai, Jeová poderoso. Mas quando ele estava naquela cruz, ele olhava para você. Nas suas poucas forças, não tenho negado. Ele sabe que você não é perfeito, mas ele conhece que aí dentro tem um coração que deseja aprender, honrá-lo, agradá-lo, ser uma melhor pessoa, ser sal e luz nessa terra. Por isso que ele disse, eu aguento, Pai. Eu aguento. Por isso que eu quero falar nesse dia. É importante, porque sem o nascimento não haveria morte. Sem a morte não haveria sangue. Sem o sangue não haveria perdão. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Presbítero, mas é a resposta para a minha vida. Você tem um Deus que é Jesus Cristo, Emmanuel. Presente está na tua vida. Você tem o sangue dele, que é o selo da filiação em Deus. Nada poderá te separar do amor de Cristo. Diga para o irmão lá, nada pode te separar do amor de Cristo. Diga bem forte, nada. Diga absolutamente nada. Levanta a tua voz e declara nada. Diga assim, absolutamente nada. Pode te separar do amor de Cristo. É por isso que Paulo, enquanto você coloca-se de pé, é por isso que Paulo declara lá em Romanos 8, a partir do versículo 35, quem poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ele, como ovelhas para o matadouro. Mas Paulo declara que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele continua falando, porque estou certo, estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura, nem Satanás, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o Senhor. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.